Pode sentar, meu irmão, minha irmã, sem barulho, sem barulho, por favor. Aleluia. Fique orando, fique orando. Fique quietinho na frente de Deus. Ai, Senhor. Fique falando com Deus, você sozinho. Não olhe para ninguém. Só pense em você e no Senhor. E Deus me mandou entregar uma palavra, eu vou entregar para um homem que tem um trabalho muito, muito simples. O mais simples que está aqui dentro. Que ele vai melhorar de trabalho. Você até varre lugares, trabalho simples. Mas Deus te vê quando fazes com o teu coração lá. E Deus vai te honrar. Homem de trabalho muito simples, Deus está te honrando. É para o irmão dos mais pobres que nós temos que eu estou entregando essa palavra. Porque Deus te dando um consolo e melhorias. Obrigado, Senhor. Que o Senhor não esquece de ninguém. O Senhor não esquece de ninguém. Seja um irmão de funções altas ou funções tão simples. E a tua palavra mostra que o Senhor sempre lembra daqueles que te amam, Senhor. Obrigado. Obrigado. Estávamos aqui, Senhor, te adorando em momentos desse culto. Estávamos guerreando contra o diabo em outro, Senhor, para poder chegar nesta hora com o coração pronto para receber. Fala, Senhor, eu estou ansioso por te ouvir. Passei horas contigo hoje de tarde, Senhor, mas eu estou ansioso por te ouvir aqui nesse momento. Porque os próximos minutos, ó Deus, eu e ninguém ainda viveu. Por isso estou com a expectativa dentro de mim. O que o Senhor vai falar e como as coisas vão se conduzir. Eu só sei que o Senhor lidera esta reunião. E o Teu Espírito está nos guiando por toda a verdade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Continue na presença de Deus. Nós planejamos os cultos, sim. Porque isso é necessário fazer. Mas o Espírito Santo replaneja-os todos. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. A igreja tem que ouvir a tua voz, Espírito Santo. Senão ela não é igreja. A Bíblia diz, Espírito Santo, que o Senhor é como um guia turístico, vai nos mostrando novos lugares do reino de Deus. E nesta noite, eu sei que o Senhor nos mostrará algo que muitos de nós, ou quem sabe ninguém de nós, ainda conhecia. Revela-nos coisas grandes e ocultas, Senhor. Humildemente eu te peço, Senhor, leva-nos para momentos especiais contigo, para níveis mais altos no reino espiritual. Você quer pedir isso para o Senhor? Me leva para níveis mais altos no reino espiritual, Senhor. Fala conosco, Senhor. Obrigado. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Você acha que Deus está aqui? Não precisa dizer para me agradar, mas eu sei que Ele está. Acho que você está sentindo isso também. O irmão mais pobre que tem aqui dentro, falo agora do ponto de vista financeiro mesmo, com o serviço mais simples, será promovido. Que coisa linda, hein? Deus entrega uma palavra dessas. Todo mundo deve estar pensando, quem é que é pastor? Vocês vão ver. Nos próximos dias Deus vai mostrar. Eu tenho uma direção no meu coração. Mas não vou expor aqui em público. Mas eu tenho uma direção no meu coração. Bom, se você ganha 1.000 reais, saiba que você não é, tá? Porque o irmão que Deus vai promover ganha muito menos. Muito, muito, muito menos. É lindo que Deus consola quem espera nele. Eu tenho tudo pronto aqui, irmãos. Passei hoje à tarde umas 4 horas com o Senhor. Tinha uma festa para ir, de uns irmãos aqui da igreja. Fui lá, dei um abraço neles. Rapidinho, alguns estão aqui agora também. Mas eu tinha um compromisso com Deus hoje à tarde. Eu, porque eu tenho um serviço a prestar para vocês nessa noite. Eu tenho que servir uma comida espiritual para os irmãos. Gosto de festas, de estar lá, convívio com os irmãos, gosto sim. Mas eu tinha algo que eu tinha guardado essa tarde, para estar com o Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai entregar alguma coisa boa. Estás pronto? Então vamos abrir a Bíblia. Que coisa linda, Senhor. Eu já estou aqui na ponta dos pés, assim como parece um cavalo que vai começar uma carreira. Está na ponta dos cascos. Entenderam? Entenderam? Porque eu sei que Deus vai fazer coisa aqui hoje à noite. Eu estou com um negócio assim no meu coração muito grande. E eu não sei se você... Acho que não consegue entender o que eu estou sentindo. Talvez você está sentindo outras coisas de Deus e eu outras. Mas o importante é que o Senhor está operando aqui nessa reunião. Há um clima espiritual. Nós tivemos que lutar, você viu? Nós tivemos que lutar contra o diabo num determinado momento. Para chegarmos, os nossos corações juntos chegar. Senhor, agora estou pronto. Vamos lá. No livro de Levíticos, no capítulo 24. Levíticos 24. E quando você sentir na sua vida particular, ou mesmo aqui na reunião, no culto, que você tem que lutar contra o diabo, você não se cale, você enfrente-o. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, enfrenta. Outro dia um irmão deu um testemunho que ele estava em casa, e de repente começou, os filhos não se entendiam, eles não se entendiam. E ele diz que pela primeira vez ele se levantou e, diabo, sai da nossa casa. E expulsou. E a paz veio em casa. Não é que é tudo diabo, não é tudo diabo não. Mas muita coisa é diabo. Vamos combinar isso? Então, em cada situação exige discernimento e sabedoria da parte do Senhor. Capítulo 24 de Levíticos, você já achou aí? Os versículos 1 até o versículo 4. E ali diz assim, disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este para todas as gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas, perante o Senhor, continuamente. Ah, pastor, eu não entendi nada. Não te preocupa. Nunca te preocupe, porque eu já disse, Se eu não conseguir alcançar a graça de Deus para abençoar vocês, a leitura bíblica já ajudou. Amém? Já ajudou. Tem uma palavra que aparece 3 vezes nesses 4 versículos. Dê uma olhadinha se você encontra ela. Tem uma palavra que aparece 3 vezes. 2 de uma maneira e uma pequena variante numa outra ela aparece. Que era para os filhos de Israel trazerem o azeite puro, né? Para que a lâmpada, naquele tempo as lâmpadas eram a base de óleo. Óleo de oliva, tinha que botar lá para fazer o fogo. A palavrinha, continuamente. Olha para mim um pouquinho. O que você acha de uma pessoa cristã, e pode ser que às vezes isso inclua você, cheia de altos e baixos, instável, inconstante, hoje ela está aqui, ela está dando glória a Deus, ela faz tudo pelo Senhor, amanhã de manhã está no maior abismo existencial, e eu vou largar tudo, porque Deus não me ama, os irmãos não dão atenção para mim, e ninguém gosta de mim, e sabe de uma coisa, Senhor, eu não quero mais nada. O que você acha de uma pessoa assim hoje? Céu, amanhã de manhã, inferno. O que você acha? Não é bom, né? Não. Uma pessoa dessa, a gente diz assim, o fulano é altos e baixos. Olha, eu não vou dizer mais vezes que altos e baixos, porque a maioria das pessoas que são inconstantes, a gente diz altos e baixos e ainda está dando uma valorização para elas. Essas pessoas são mais é de baixos. Fulano é de altos e baixos. Sobe e desce toda hora na vida espiritual. Estou falando de coisas espirituais agora. A maioria não é lá em cima e lá embaixo. A maioria é lá embaixo, dá um picozinho assim para cima e já cai de novo e vai para baixo, e para baixo. A palavra de Deus aqui diz que os filhos de Israel, eles estavam preparando para ter aquele tabernáculo que acompanhava-os no deserto. E naquele tabernáculo, uma das peças que havia era colocada num salão maior, eram apenas 2 salas, uma menor, o Santíssimo Lugar e o Santo Lugar. E no Santo Lugar, era de ali alguns metros apenas, totalmente escuro aquele ambiente, não tinha janelas, não tinha portas, porque eram todas cortinas que se fechavam. E naquele ambiente onde o sacerdote frequentava, ali o homem de Deus, aquelas pessoas que a ministravam, eles entravam e ali tinha um candelabro. Alguns chamam de castiçal, de 7 lâmpadas. E essas lâmpadas precisavam ser abastecidas com óleo. E quem trazia o óleo não era o sacerdote. Quem trazia o óleo? Os filhos de Israel, o povo todo. E aí diz algumas coisas que o óleo tinha que ser. Tragam azeite puro. Azeite não misturado com folha, não misturado com pauzinho, não com pó, não azeite sujo, nada disso. Azeite puro. Os filhos de Israel vão trazer algo para fazer e manter o fogo dentro do tabernáculo. O fogo no castiçal que tinha 7 braços, o castiçal. Você já começou a ver onde Deus quer te levar? O que tu vai apresentar para o Senhor? E agora não estou falando de dinheiro, não estou falando de presente para Deus, não estou falando de nada. Estou falando da tua vida, estou falando da minha. Você vai apresentar algo para o Senhor. Tem que ser algo puro, e esse algo inclui, em primeiro lugar, a você mesmo. Primeiríssimo lugar. Diz que esse azeite também tinha que ser batido. Bom, eu devo dizer para vocês que a gente lê agora, como é que é um azeite batido? Ah, bota azeitona lá no liquidificador e bate tudo e diz, isso é azeite? Não. Prensado? Não. Eles tinham uma técnica para esse azeite para a casa do Senhor. Não é o óleo da unção, esse é o azeite das lâmpadas. Esse azeite, os crentes tinham que pegar uma vara, e bater nas azeitonas na época da colheita, e elas então iam largar o seu óleo. Por isso era batido, não prensado, como a gente usa o óleo de oliva aí, aí você lê lá no rótulo da garrafa, é extraído na primeira prensa a frio. Você já viu isso nas garrafas? Dizem que é o melhor óleo que está no mercado, extraído a frio na primeira prensa. Pois esse aqui, prensa nenhuma. Mas a azeitona, vamos dizer assim, era surrada. Era batida. Então, pense uma coisa, alguém vai, pastor, esse óleo é o Espírito Santo. Calma, ainda não. Quem trazia o óleo não era Deus e não era o sacerdote. Quem traziam eram as pessoas em geral, os filhos de Israel. Então você, no caso, se fosse um crente do Antigo Testamento, você traria algo lá da sua colheita. Esse aqui é para a casa de Deus. Esse óleo é para o fogo da casa de Deus. Esse óleo, eu não vou prensá-lo. Vou bater nas azeitonas. E quando então elas derem o seu óleo, eu levo para a casa do Senhor. Se tiver que coar, vou coar. Para não ter nenhum palitinho junto, nenhuma folhinha, nada disso. Óleo totalmente puro. E isso eu vou levar para a casa de Deus. Trazido na casa de Deus, isso era entregue para o Arão, que era o sumo sacerdote, e para os filhos dele. E daí, esse óleo era colocado nas lamparinas, 7 lamparinas, naquele castiçal. Diz aqui na palavra que era para manter acesa a chama continuamente. Olha onde Deus quer nos levar hoje. Mas pastor, de uma palavra dessa, vamos tirar alguma coisa? Vamos. Vamos tirar coisas lindas, né? Você, mas aqui vai fazer óleo lá. Sabe o que, que Deus quer dizer? Estamos falando de unção e fogo. Às vezes as pessoas dizem, pastor, eu quero fogo na igreja, fogo na minha vida. Primeira coisa, tem que ser um homem santo. Tem que ser uma mulher santa. Pura, como este óleo filtrado. Às vezes, quando você, se você fosse a azeitona da árvore lá, da oliveira, você foi batido por as situações da vida, alguém te machucou e você está dando glória a Deus, sabe atravessar a tempestade como homem de Deus, como mulher de Deus. Você sabe. Você, então, está se preparando para ir para aquele lugar que os sacerdotes frequentavam. E sabe como, no Antigo Testamento, algumas pessoas apenas podiam entrar lá no recinto santo. Sabe o que, que o Novo Testamento diz? 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Que nós somos uma raça eleita. E aí vem a palavra que eu quero dizer. Sacerdotes do rei. Sacerdócio real. Às vezes a gente diz, ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem disse? Se a Bíblia está dizendo que você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdotes representam Deus. Eu já falei uma vez, às vezes até se usa para uma universidade, pontifícia universidade tal, já ouviram esse termo, né? Um líder de uma religião se chama o sumo pontífice. Sabe o que a Bíblia diz? Não tem mais sumo pontífice no Novo Testamento. Todos os crentes são sacerdotes. Todos podem levar pessoas para Deus. Todos representam Deus. E pontífice, isso vem lá do latim, que significa ponte. Bem simples. Todos os cristãos, todos os homens que amam a Deus, as mulheres que amam a Deus, são pontes. Você quer ser um sacerdote? Então tenha no seu coração, na sua vida, uma vida limpa. Eu tenho falado com Deus algumas coisas. Eu olho programas evangélicos, escuto no rádio. E se tem notícia do meio evangélico, desde políticos evangélicos, pastores ou organizações evangélicas, eu devo dizer-lhes que às vezes me preocupo. com algumas conduções dos fatos. Acho que vocês também olham TV e rádio, internet. Mas eu digo para Deus, Deus, eu sei que tem homens santos que estão fazendo as coisas certas. Eu sei que tem instituições santas que estão sendo conduzidas por homens ou por mulheres santos de Deus, que estão fazendo as coisas certas. E eu não me deixo abater, ainda que, como Davi diz, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. De repente alguém mais, um irmão tal, a irmã tal fez isso. O problema é dele com Deus. Eu não serei atingido. Não te deixa levar pelo tropeço de alguém, diz, ah, agora alguém tropeçou e eu vou largar tudo. Não. Você sempre tem que olhar para o Senhor Jesus. E se por acaso você mesmo tem um pequeno escorregão, levanta. Levanta. Sempre lembrando que Deus te chamou para ser uma ponte. Ele nos converteu, Ele nos fez filho dEle. Ele tem nos ensinado. Não é para nossa engorda pessoal. Você não tem escolha. A Bíblia diz que você é um sacerdote. Você, mulher, é uma sacerdotisa. Se você é de Jesus, você é. Porque se você não é, você não é. Leve pessoas para o Senhor. Mas claro, quer fogo na tua vida, quer ser útil na casa de Deus. Tem que ser como esse azeite puro e azeitonas batidas com vara. Esse azeite tinha uma outra virtude, uma outra marca. Esse azeite era praticamente branco. Você já viu o óleo de oliva que você compra no supermercado, como é que ele é? É um amarelo, assim, meio escuro, né? E outro dia eu vi num supermercado um azeite não filtrado, óleo de oliva não filtrado, bem esbranquiçado. Alguém viu no mesmo mercado que eu? Ninguém? Então vocês procurem algum mercado da cidade aí quando forem, um bem assim, um bem nativo, bem rústico, e era bem esbranquiçado. Está lá para vender bem caro. Só não posso dizer o nome do mercado, né? Fica chato. Não estou ganhando nada para isto. E mesmo que ganhasse, não o faria por esse motivo. Mas irmãos, o santo lugar onde o sacerdote entrava tinha luz dia e noite. O sacerdote, ele entrava ali. De manhã cedo ele limpava o que tinha que limpar, talvez algum resto que tinha no castiçal. Não podia deixar apagar a chama nunca. E punha novamente ali o azeite. À tardinha, a mesma coisa. Limpava, não deixava apagar, sempre tinha que ter, porque o ambiente lá era escuro. Agora, o azeite que as pessoas traziam, mais a obra do sacerdote se juntavam. Escute aqui, você quer unção de Deus na tua vida? Quer poder de Deus? Parte disso depende de ti. Porque quem traz o óleo, nesse caso, eram os filhos de Israel. Ah, pastor, eu quero mais de Deus. Vida santa e busca pelo Senhor. Não tem outro caminho. Se alguém te prometeu um atalho, não acredita. Se alguém chegar e dizer, irmão, eu vou te transferir tudo que eu tenho e bota a mão na tua cabeça, não transfere. Porque ele vai ter que fazer a caminhada dele com Deus. Ele vai ter que fazer a busca dele. Eu posso dar direção, posso ajudar, posso um monte de coisa. Mas simplesmente tudo que é meu agora é teu. Isso não existe. O sacerdote, ele conservava tudo em ordem e as lâmpadas acesas de contínuo. Essa era a tarefa dele. Passou um tempo, mais ou menos 400 anos, desde que o Arão colocou fogo a primeira vez naquele castiçal, que desde a primeira vez que clareou o ambiente da adoração lá dentro, foi 400 anos depois, um homem chamado Eli, um sacerdote, tinha filhos desregrados. A Bíblia diz que no tempo de Eli, apenas uma lâmpada estava acesa. Quantas eram? Sete. Uma lâmpada estava acesa. O que significa isso? Que as pessoas tinham pouco interesse nas coisas de Deus. Não estavam trazendo óleo. E o sacerdote tinha pouco interesse também nas coisas de Deus. Então, ambos, sacerdote e povo, ambos estavam descuidados, desligados, desinteressados. Sabe o que aconteceu? A presença de Deus quase desapareceu. Diz lá no livro de 1 Samuel, que nos dias que Samuel era um menino pequeno, as visões e a palavra de Deus era muito rara. Quer fazer um teste como está a tua vida espiritual? Vai lá um teste. Se você ora, se você lê a Bíblia e diz, pastor, não entra nada. Quando eu oro, pastor, parece que a minha oração bate no teto. É, vai ver que o teto da tua casa é muito grosso, a laje ali deve ter 30 centímetros. Não é esse o problema. O problema está dentro do teu coração. Poderá estar dentro do meu também. Se você lê a Bíblia, e isso aqui não te causa mais nada, não jogue a Bíblia fora, mas faça uma revisão profunda do teu coração. Quantas vezes, no meu particular, eu me agarro nessa Bíblia, aqui na igreja, eu não me exponho muito aqui, né? Fico mais discreto num cantinho. Mas só quer dizer que eu amo cada letra, cada palavra que tem aqui, cada mensagem de Deus que está aqui. Eu não posso viver sem esse negócio. E ainda que pudesse, eu não quero viver sem a palavra de Deus. Eu não quero viver. Você pode dizer a mesma coisa também. Se é para viver sem a palavra, eu não quero. Traga a tua vida para o altar. A tua vida pode ser muito útil, como as azeitonas batidas com vara. As azeitonas que geravam óleo puríssimo. É isso que é utilizado no altar de Deus. E aí, pega fogo. Pega fogo. E aí você vai, pastor, outro dia eu já me entreguei totalmente ao Senhor. Eu sou do Senhor, amém. Sabe como é que o óleo era mantido? Tinha que trazer todos os dias, tinha que trazer óleo. Porque o fogo se apaga sozinho, se não houver um reabastecimento. Isso tudo é assim. Nos dias de Eli, uma lâmpada acesa. Que tristeza. Não é em vão que os filhos dele não deram certo. Não é em vão que a casa de Deus naqueles dias estava praticamente esquecida. Não é em vão que Deus silenciou nos dias daquele sacerdote. Uma lâmpada acesa. Quando você chega numa casa, de repente, claro, de visita é meio chato chegar lá acendendo as luzes, né? Mas às vezes você chega numa casa, ou até na sua, e tem alguém da sua casa ali, a pessoa não percebeu, ela estava lá sentada em algum ambiente, e era 4:30, 5 da tarde, 5:30, e nesse nosso tempo agora, 5:30 está começando a escurecer. E a pessoa não se deu conta, ela estava ali de repente até lendo algo, tomando um café, um chimarrão, e está escurecendo, e você chegou de fora da sua casa e entrou em casa. E qual a pergunta que você vai fazer? Que escuridão é essa aqui? Acende as luzes, nós não somos das trevas. Eu já chego assim, eu já digo. Luz, luz nessa casa. Na minha casa, nós sempre fizemos assim, né, Tânia? De manhã, abre tudo. Tem que ter luz e ar dentro de casa. Você gosta disso também? Eu não gosto de frio. Mas tem que estar ventilada a casa. E tem que abrir as janelas. Janela fechada, para mim, é depressivo. Eu já... Não, eu não aceito nossa casa. E se não dá para abrir janela, acende a luz. Não é de gastar energia elétrica, não estou falando disso, desbanjar, nada disso. Mas eu gosto de ambientes bem iluminados. Bem iluminados. Hoje tem umas lâmpadas baratas aí, meu irmão. Se tu está meio apertado, não usa aquelas incandescentes. Usa essas outras clarinhas, né? Isso aí barateia, dizem eles, até 80%. Não sei se é verdade, mas tu vai ver na conta da luz baixa mesmo. Mas escuridão não, nem a casa de Deus não tinha escuridão. E quem mantém a luz na casa de Deus é você. Ai, você diz, ah, a igreja está meio fria. Se está fria é por causa de ti e de mim, né? Você sabia? Porque nós todos temos que trazer o azeite para a casa de Deus. Nós todos temos que ser essas azeitonas, às vezes surradas lá na rua, mas se comportando como homens e mulheres de Deus, e vir para a casa de Deus. E de contínuo, traz hoje, traz amanhã, e de novo, trazer a tua vida para o Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando. E o Elias acendia uma lâmpada, agora o Salomão construiu o templo depois. O Salomão foi um homem, esse sim, de altos e baixos. Esse literalmente, mas eu quero falar dos altos dele agora. Ele fez o templo, e quando era aquele tabernáculo, uma tenda móvel pelo deserto, tinha um candelabro de 7 hastes, 7 lamparinas a óleo. Nos dias de Salomão, eu acho que ninguém sabe quantos tinha. Até eu, até hoje, pensava que era um candelabro. Devo dizer isso a vocês. Mas hoje à tarde, tive tempo e tempo e tempo estudando a Bíblia. Salomão fez 10 candelabros. 10. Representa isso que as pessoas tinham que trazer então 10 vezes mais azeite. Sacerdotes tinham que trabalhar muito mais lá. E representa que tinha 10 vezes mais luz. 10 vezes mais combustível, 10 vezes mais santidade, 10 vezes mais consagração, 10 vezes tudo que era natural lá das oliveiras era trazido para o Senhor. 10 vezes mais fogo, 10 vezes mais unção, mais poder de Deus. Ah, que tempo lindo aquele do Salomão, hein? 10 vezes. Está sendo gravado hoje, Celso? Então vou dar uma referência bíblica. Pode ser alguém que está nos escutando. Eu sei que tem irmãos escutando no interior aí. E em outros países que eles a partir de terça estão nos ouvindo. Essa referência do Salomão está lá em 2 Crônicas 4:7. Você guarda aí, depois no final eu te dou se é necessário. 2 Crônicas 4:7, lá diz, 10 castiçais, e era este castiçal, era o candelabro, 10 vezes mais fogo. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Depois, nos dias de João Batista, já chegando no Novo Testamento, a religião de Israel, que era para ser a religião verdadeira, e era, mas estava tomada por homens maus na liderança. Estava tomada em geral por religiosidade. Aquelas coisas, as pessoas vão na igreja, mas sem compromisso. Elas iam no templo, mas sem compromisso com Deus. E naqueles dias Deus levantou um homem que Jesus disse que aquele homem, João Batista, era uma tocha que ardia. O fogo lá no altar. O fogo, de repente, estava muito fraquinho, com óleo ruim. Óleo são pessoas que se espremem para Deus, se sacrificam para Deus. O óleo estava ruim. Deus levantou um homem lá no deserto, e esse homem ardia, ele queimava, ele fervia pelo Senhor. Sabe o que nós estamos precisando? A igreja do nosso tempo, nós aqui, é homens que fervem pelo Senhor, mulheres que fervem pelo Senhor, nós estamos precisando continuamente. De repente um dia você está fervendo pelo Senhor, Senhor, eu enfrento o mundo, mas amanhã tem que ser de novo, Senhor, eu enfrento o mundo, e depois da manhã, Senhor, de novo eu enfrento o mundo por Ti, vale a pena. Quantas pessoas entregam a vida delas por uma causa humana? Tem gente que entrega suas vidas para cuidar de baleias. Tem grupos, ONGs, só para isso. Tem gente que entrega sua vida para cuidar de cachorro de rua. Você sabe, tem gente para isso. Não tô aqui medindo se está certo ou errado. Só tem gente que se atira de cabeça em causas humanas. Tem gente que não cuida de criança, mas cuida de cachorro vira-lata. E você sabe disso. Tem tudo que é cidade acho que hoje do Brasil e do mundo. Tem gente preocupado se os animais vão ser bem cuidados, mas não tão preocupado se as pessoas são bem cuidadas. Quanta gente gasta mais com veterinário que com os filhos? Não estou falando nenhum absurdo, né? Quanta gente, eu tive na Alemanha uns anos atrás, 20 anos atrás, primeira vez que eu fui lá. E lá as pessoas não tinham mais filhos e tinham animais. E essa onda veio para cá. E ela agora está crescente no Brasil. Quantas pessoas se atiram a causas de uma torcida de futebol? A vida delas é uma torcida. Uns dias atrás nós vimos de São Paulo e no avião tinha uma torcida fazendo um barulhão que o segurança teve que mandar eles parar. Eles eram tão fanáticos, tão torcedores. Até tem o símbolo deles é uma ave. Você já sabe quem é, né? Uma ave de rapina que pega as pobres dos pintinhos. Né? E eles vinham com o coração deles era aquilo. O nosso coração não pode ser e não pode ter uma causa maior do que Jesus Cristo e o reino de Deus. Não pode ter causa maior. Tem alguém que disse aí no passado, se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria, né? Pois eu quero dizer isso para o meu Deus, se mil vidas eu tivesse, mil vidas eu daria para Ele. Você pode dizer isso para Deus, Deus, eu só tenho essa vida, eu só tenho essa aqui nesse mundo, é só essa. Tem um pastor conhecido meu que ele foi falar de, vamos ganhar vidas, vamos evangelizar. E alguém estava com ele, ah, vamos deixar isso para a próxima geração. Depois nossos filhos vão evangelizar o mundo. E aquele pastor, ele entrou numa fúria santa e disse, não, eu só tenho uns poucos anos ainda, talvez mais 30 ou 40 na minha vida, e eu vou dar tudo para o Senhor na minha geração. A outra geração cuida da outra geração, eu vou fazer pela minha. É isso que nós vamos fazer pela nossa geração. E você é o óleo. Lá depois, mais adiante no Antigo Testamento, fala que o óleo também é o Espírito Santo. Mas nessa situação específica, você traz o óleo para pegar fogo no altar. É você. Não adianta, não, mas vai ver que alguns poucos lá da igreja, tem de repente a tropa de choque da igreja, tem a tropa disso, a tropa daquilo. Não, aqui não tem tropa, porque não somos animais. Né, meu irmão? Mas aqui tem, e quero que tenha todos que amem a Deus, e que você diga, minha causa, a causa de eu existir, a causa é o reino de Deus. E se alguém usa essa linguagem num outro ambiente, não é isso que eu quero dizer, tá, irmãos? Quando eu falo de tropa, se alguém, não, eu sei que no meio militar se usa esse termo, mas não é isso, é aqui. Nós queremos ter, não é alguns poucos dedicados, mas é toda a igreja. 1 Pedro 1,9, vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei. Você já pensou? Que título, que nível Deus te levantou? Que nível? Nos dias de João Batista, ele era a lâmpada que ardia, diz na Bíblia. João 5,35. E depois, João Batista foi preso e assassinado posteriormente. E aí teve um homem que disse: eu sou a luz, não do tabernáculo, que a luz do tabernáculo ficava dentro de um ambiente, ou a do templo, dentro de um ambiente fechado. Eu sou a luz do mundo, de todo mundo. A religião lá não estava funcionando, a religião dos dias de Jesus até organizou a morte dele. O fogo que tinha lá não servia mais, não botava fogo em ninguém mais. Mas teve um homem que disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. A nossa religião, deixa eu chamar agora o cristianismo de religião, a nossa religião é fogo. Amém, amém, irmãos? Amém. A nossa religião tem que ter homens apaixonados pelo Senhor. Mulheres apaixonadas pelo Senhor, que dão para o Senhor o melhor. E o melhor, eu estou insistindo aqui, é a tua vida. Claro que nós manifestamos isso às vezes com presentes, com ofertas, com dízimos, com primícias. Manifestamos sim para Deus, mas o melhor de tudo é vida. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, quanto custa uma oração? Pessoa de muito dinheiro, que nós ajudamos. Quanto custa essa ajuda? Não custa um centavo. Não custa nada. Quanto custa uma visita de lá na casa? Não custa nada. Quanto custa uma visita no hospital? Não custa nada. Tem um custo para nós todos, sabiam, né? Porque eu recebo até para isso. De repente, algum vivaldino, como dizem na minha cidadezinha, um espertalhão, vai tirar proveito de uma pessoa de bom coração. Mas isso essa igreja não faz. Vocês são testemunhas do que eu estou falando. E quem está nos ouvindo até pela internet e não nos conhece, pode vir e perguntar em Canoas. Pode ou não pode, irmãos? Vamos dizer bem alto? Pode vir. Esses dias uma pessoa me procurou, estava meio escandalizada. Algumas coisas que ela ouve por aí, de repente algumas até são verdade. E eu disse para ela: olha para o Senhor. Ah, mas eu não acredito mais em algumas coisas aí. A Bíblia fala essas coisas, a Bíblia fala, então, se homens maus deturparam verdades da Bíblia, continue com a Bíblia e deixe os maus para o lado, mas não largue os maus e a Bíblia, não largue eles. E aí eu disse para essa pessoa: nos últimos 19, 20 anos, pergunte em Canoas quem é o pastor Paulo. Pode perguntar no comércio, nos bancos, aqui na igreja. Pergunte quem é o pastor Paulo. Eu estou dando um testemunho para vocês e vocês sabem quem eu sou também. Vocês sabem quem são os líderes da nossa igreja. Porque se um irmão da igreja tem mau testemunho, nós não permitimos que ele seja líder da igreja. Ainda que seja, terá que deixar o seu posto, ou temporariamente, ou dependendo da situação, até definitivamente. Porque nós queremos dar um bom testemunho, não escandalizar e não estragar ninguém na sua fé. E eu quero também que você seja esse óleo puro, que é útil, útil para a casa de Deus ter fogo. Para a casa de Deus ter luz. Eu quero porque Deus quer. Eu exijo isso de mim. E posso dizer, então exijo de vocês também. Que tem um compromisso conosco. Tem uma palavra do Senhor que Ele disse, lá em Lucas capítulo 12, você até pode abrir e marcar na sua Bíblia, Lucas 12:35. Veja aí, que palavra é essa de Jesus? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. No tempo de Jesus, os homens e mulheres usavam roupas bem folgadas. Então eles, quando estavam mais à vontade em casa, era sem o cinto. Era quase um saião geral, né? Mas quando alguém ia trabalhar, precisava amarrar, porque senão aquela muita roupa ali ia meio se enroscar naquilo. Jesus está dizendo, ponha o cinto. Ponha o cinto. Mas agora, o que interessa a nós nesse momento hoje à noite... E acesas estejam as vossas candeias. Candeia, irmãos, é uma lamparina. Em alguns lugares até seria uma tocha de fogo. Estejam acesas. Quando a Bíblia diz que João Batista era um homem que ardia, era uma tocha, era uma lâmpada precisa de combustível. Uma lâmpada daqueles dias de Jesus precisa de óleo, e de óleo, e de óleo, e de óleo, porque o fogo vai consumindo óleo. Se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, fogo de Deus, você precisa constantemente estar se reabastecendo. É na nossa reunião aqui, sim, mas é em casa também, e cuidando da tua vida lá fora. O Jesus, o Senhor Jesus era a luz do mundo. E ele precisava constantemente estar diante do Pai, e diante do Pai, e diante do Pai. E estava se abastecendo e se abastecendo. Nunca haverá cristãos fortes se não buscarmos a Deus. E se não nos consagrarmos, e sem vida santa e vida de entrega. A oliveira, para poder gerar o óleo, a azeitona ali, ela precisava ser batida. E para gerar o óleo que nós usamos, às vezes nas nossas saladas, ela é esmagada. Pode ser que Deus às vezes está te esmagando. Não é para te matar, não é para te destruir, é para tirar o melhor de ti, para tu ser útil aqui na obra de Deus. Quando vem uma prova, não reclama, só pede graça para vencer na prova. Estejam acesas as vossas candeias. Salmo 23, versículo 5 diz: unges-me a cabeça com o quê? Com óleo, e o meu cálice transborda. O que que o Senhor quer fazer? Derramar óleo. O óleo tinha diversos significados no Antigo Testamento. Um deles era para refrescar as pessoas num clima tão quente como o deles. Mas aí o outro tinha esse lado de te ungir para poder, para trabalhar para o Senhor. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice está tão cheio que transborda. Não é lindo isso? Você ter uma vida que transborda. Eu creio de todo o meu coração, quando a gente se converte para Jesus, e a gente está andando com Jesus, a nossa vida melhora em tudo. Hoje as igrejas, eu sei, eu sou, vamos dizer assim, um profissional do ramo. Se fala, vem para a igreja e fique rico. Eu quero dizer para todos que estão aqui nos ouvindo, vem e firma na igreja, e cresce na igreja. Que primeira coisa, tu está salvo. Primeira coisa, ninguém te tira isso. E depois você vai crescendo espiritualmente. E à medida que cresce espiritualmente, eu entendo de todo o meu coração mesmo que você melhora de vida financeira também. Essa é a prosperidade completa. Completa! Nem só uma coisa e nem só outra. Pode ler na Bíblia, você vai ver. Grandes homens de Deus aqui na Bíblia foram ricos. Mas por que que eles ficaram também ricos, entre outras coisas? Porque tinham a graça de Deus na vida deles. A Bíblia diz que o Isaac andou indo sendo perseguido por pessoas. E ele plantava num lugar e as pessoas lá e fechavam os poços que ele abria. A água era um bem preciosíssimo lá no Oriente. E o Isaac chegou a alugar terras num povo inimigo, nos filisteus. E o Isaac fez amizade lá com os filisteus daí. E as pessoas viram que onde o Isaac plantava, dava até 100 por um. E eles, os outros, plantavam e não dava. Tinha a bênção de Deus. Era um homem que andava com Deus e crescia. Primeira coisa, a primeira mesmo na tua vida, eu sei que eu até estou mudando um pouquinho de assunto, mas estou consciente. Se você quer melhorar na vida natural, tudo que envolve a vida natural, melhore na vida espiritual, primeiro. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, a sua vontade, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou nós cremos ou não cremos nisso. Busque a Deus. Pode ser que tenham alguns aqui que estão remando, e o barquinho não sai do lugar. Busque a Deus. Porque isso que Jesus disse é verdade. Ele nunca disse algo que não fosse verdade, que não pudesse cumprir. O Salmo 92, eu só vou ler para vocês, mas fiquem ligados aí. Diz ali, porém Senhor, tu exaltas o meu poder como de um boi selvagem e derrama sobre mim óleo fresco, óleo novo. Olha, um boi selvagem tem força. Não sei nem quantos quilos um boi desse pode puxar. Mas a gente vê no interior com boi selvagem, às vezes quebra até um caminhão boiadeiro. Com patada e cerca, destrói tudo. E diz que Deus, quando põe óleo fresco sobre nós, você não fica um boi selvagem, tá? Mas você fica com a força do boi selvagem. Não vai alguém dizer, agora vamos sair dando chute. Não. Ouça bem o que a Bíblia diz. Quebrando tudo e chega em casa e quebra os vizinhos e a religião dos vizinhos, nada disso. Você tem a força de um boi selvagem. E pede junto da força a sabedoria. Porque só força é um perigo. Só força é um perigo. Mas diz, quando Deus derrama esse óleo fresco, vem a força. E por último eu cito Eclesiastes 9:8, que diz, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Aqui eu já estou falando agora do Espírito Santo. Comecei falando de óleo como sendo você mesmo, para ser útil na casa de Deus. E agora estou falando aqui que você pode pedir, Deus, derrama óleo na minha vida, porque vem força, vem refrigério, vem ânimo, vem alegria, vem poder e vem mesmo. O cálice transborda. E sabe quando o teu cálice transbordar, sabe o que que acontece? O Salmo 23 diz que os inimigos estão assistindo tudo. Talvez você nunca se deu de conta disso. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Deus te dá um banquete quando o óleo está sobre ti. E os adversários estão enxergando, e estão se mordendo, e estão enciumados. O problema é deles. Que vão buscar a Deus e aprender a ver os outros melhorar, e prosperar, e crescer no Senhor, sem se enciumar. Coisa que eu acho mais linda, irmãos, quando um irmão está prosperando. Coisa linda quando alguém começa a crescer espiritual. Quando alguém começa a crescer na vida natural. Eu fico tão feliz, obrigado Senhor. Às vezes um irmão lá foi aprovado, melhorou de trabalho, foi aprovado numa faculdade, se formou, é isso, é aquilo. Que coisa linda, trocou de carro, tinha uma bicicleta, agora comprou uma motinho. Amém! Isso é prosperidade. Tinha uma moto, comprou um Fusca 63, é prosperidade. Só a moto não podia ser muito boa, tá? Se não, deu para trás. Mas o que eu quero dizer é que tu está melhorando, e quando tu vê os outros melhorando, te alegra. Quando o cálice dos outros está transbordando, fica feliz. É Deus que está dando para eles. E quando o teu está transbordando, fica feliz também. É Deus dando. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Lâmpadas. Quantas lâmpadas tem aqui? Vamos lá, irmãos. Quantas lâmpadas tem aqui? O óleo, precisa abastecer o óleo. Quantas cabeças tem aqui? Todos vocês têm cabeça? Não me falte óleo na minha cabeça, Senhor. Quantos cálices tem aqui? Todos, 200, 300, 400. Transborda o meu cálice, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Glória, glória, glória a Deus. Pede para o Senhor. Levanta tuas mãos e diz, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero ser esse óleo usado na tua casa. Esse óleo que serve para botar fogo na tua casa. Para incendiar corações. Para iluminar vidas. Para aquecer outros. Em nome de Jesus, pede, pede, pede, pede. Deus, eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Ainda que me batam como uma azeitona, vai escorrer óleo puro. Vai pedindo, vai pedindo. O meu cálice transborda. O óleo fresco vai te dar uma unção, uma força como do boi selvagem. Aleluia, aleluia. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, irmão. Glória, glória, glória, glória ao teu nome. Aleluia, vai pedindo, vai pedindo. Você tem que romper barreiras, romper as coisas dentro do teu coração. Deus tem mais. Vocês todos são pontes, todos são homens, mulheres que vão servir de caminho para pessoas encontrarem o Senhor. Glória, glória. Nossa igreja não tem sumo pontífice. Na nossa igreja todos são pontes. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Essa ponte vai ligar as pessoas ao céu e vai trazer o céu para as pessoas, aleluia. Vai pedindo, mas Senhor, eu quero ser útil na tua obra. Estejam acesas as vossas candeias, que você possa ser como João Batista, um homem que ardia, que queimava pelo Senhor, e todo mundo sabia, aleluia, vai pedindo, Senhor, eu quero receber mais da tua presença, mais do teu poder. Eu não quero viver os dias do profeta, aliás do sacerdote Eli. Aqueles dias era de uma lâmpada só. Não, posso dizer não, Senhor, não, uma lâmpada só não, mas como os dias de Davi, 70 lâmpadas, 7 castiçais, 10 castiçais, aleluia, dia de muita luz, de muito poder, de muita iluminação, dia de muita verdade, aleluia, aleluia, continue, continue falando com Deus. Continue falando com Deus. Continue falando com Deus. Fique ainda orando. Eu quero te contar uma história que cortou meu coração. Esta semana. Você pode ficar de olhos fechados mesmo. Não há problema. Eu ouvi e vi na televisão. Já era tarde da noite. Um senador da República falando sobre política e a sua própria vida. O senador tem 80 anos. E lá pelas tantas, ele dedicou a vida toda à política, toda, tudo que ele trabalhou foi em política. E um homem que tem seus méritos. E lá pelas tantas, o repórter perguntou a ele, senador, valeu a pena? E aquele homem deixou nitidamente expresso, claro, que se ele tivesse outra vida, se fosse começar de novo, não iria para a política. E o repórter perguntou, esse homem deu a causa pela política no Brasil? E o repórter perguntou, seus filhos vão para a política? E ele disse, tomara Deus que não. Que triste, chegar no final da vida. Não sei se fez o caminho errado, mas pelo menos está frustrado, não realizado. Investiu a vida numa causa. Numa causa. E está quebrantado ao final. De não querer que seus filhos nem perto de política cheguem. Não estou falando se isso é bom ou errado, tá? Eu estou só dizendo que eu ouvi. Você quer que seus filhos tenham a sua profissão? Talvez você está tão feliz com a sua profissão, que bom se o meu filho seguisse a minha profissão, ou melhor. Todos nós estamos botando a nossa vida numa causa. E a causa para a qual eu te chamo é a causa do reino de Deus. Se eu tivesse 1000 vidas, 1000 vidas eu daria para o Senhor, depois de conhecer esse Deus maravilhoso. Mas eu só tenho esta. E acho que já vivi a metade. Isso se Deus for generoso comigo. A minha causa é viver para Deus e ajudar pessoas a viverem para Deus. Essa pode ser, e com certeza é a causa já de muitos de nós. Antes de nós pedir mais da presença de Deus, eu quero perguntar se você está de corpo e alma numa causa que pode te deixar na mão. Quantos se dedicam a trabalho, a uma empresa, às vezes a vida inteira é uma empresa. Faltando 1 ano, 2 anos para a aposentadoria, é dispensado daquela empresa. E aí você que se entregou pela empresa, não foi reconhecido pela empresa. Temos que nos entregar pelos nossos trabalhos, sim. Mas tem uma causa maior. Tem uma causa maior. Se você nunca entregou a vida para Jesus, e hoje eu te convido a fazer isso, e você quer fazer, você descobriu, durante essa palavra, que o tipo de vida que vens levando não serve para iluminar, como era o azeite puro. Não serve até aqui, porque poderá servir a partir daqui. E se Deus te tocou, aí onde você está, você pode levantar uma das mãos, eu vou orar, não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou orar por ti, você diz, pastor, eu quero ser útil na obra de Deus, eu quero me entregar a minha vida a Jesus. Eu quero ser esse azeite puro, ainda que levei pancadas na vida. Mas eu descobri que as azeitonas que foram espancadas são as mesmas que são as azeitonas úteis. São as mesmas. Se você quer entregar a vida para Jesus, simplesmente diga, eu quero. Pai, recebe estas vidas hoje. É uma mão levantada, mas é um coração quebrantado. Obrigado, Senhor. salva, restaura, que todos esses sejam úteis para iluminar, como aquele azeite era útil para iluminar a tua casa e manter o fogo constantemente aceso. Obrigado, Senhor. Recebe-os no teu reino e ajuda-os a crescer, a te buscar e serem homens como João Batista, que lá na beira do Jordão era como que uma tocha vibrante acesa. E todos nós sermos como Jesus, luz para o mundo inteiro. Luz para o mundo inteiro. Em nome de Jesus, escreve o nome de cada um que está se comprometendo contigo. Escreve no livro da vida, Senhor. E você pode dizer, você que está orando comigo, eu te recebo, meu Senhor. Amém. Amém. Amém.